Deus é a medida, até o cheiro da flor na lista. Minha conquista junto é tudo, perfeição à vista. Longa metragem, ou melhor, sem fim, meu roteiro. Papel de bom cavaleiro, nunca fiz talvez um erro, mas qualidade sempre tem. Quem ferrou pelo mel, faz amor onde for, ser feliz, meu papel. Dias melhores espera ao lado de quem ama. Amor é força que tira da lama. Eu quero colo, cafuné tira a tristeza. Fica sem dinheiro e jogar sem carta na mesa. Minha vida é filme, meu papel de vagabundo. O meu tesouro, seu coração, qual eu cuido? A vida é bela, só pra quem encontra nela alguém que faça sorrir, por estar com ela. Primeiro passo, encontro. Segundo, seu olhar que eu nunca esqueço. Me olha de baixo pra cima, eu finjo não vejo. Daquele dia, ficar contigo eu prorroguei. A vida inteira é pouco tempo, disso eu sei. Agradeço cada minuto que é me cedido. Esperança na vida, nos seus olhos vejo brilho. Minha joia rara, quero estar contigo sempre. Linda flor no meu jardim, deixa eu lembrar pra sempre. Até onde sentimento vá, plantei amor, colhi amor, destino. Não tem como apagar, tá revelado o segredo do nosso quarto pro mundo. Te fiz Adão, pra isso eu vá, deixa eu lembrar. Até onde sentimento vá, plantei amor, colhi amor, destino. Não tem como apagar, tá revelado o segredo do nosso quarto pro mundo. Te fiz Adão, pra isso eu vá. Me declaro no beat, minha voz só no convite. Arrisco um palpite nós dois, sempre será, acredite. E nem a lua que te agrada tanto é capaz de trazer a luz que vem. O amor que tem quando eu canto, lancei um encanto. Cantei um pedaço da história, mesmo que rasgo um escrito. O coração é meu diário agora. O amor se tornou glória em cada palavra dita na boca, o sabor de vitória. Valor que o ouro tem, que diamantes carrega. Valor que tem em ti, eles nenhum agrega. O cheiro, o toque que vai na alma de desconhecido, distante antes, hoje tá aqui bem perto, bem vivo na minha frente. Sem essa que foi por acaso, agora é só cuidar, recuperar tudo. Deixa eu levar até onde sentimento vá. Plantei amor, colhi amor, destino. Não tem como apagar, tá revelado o segredo do nosso quarto pro mundo. Te fiz Adão, pra isso eu vá. Deixa eu levar até onde sentimento vá. Plantei amor, colhi amor, destino. Não tem como apagar, tá revelado o segredo do nosso quarto pro mundo. Te fiz Adão, pra isso eu. Aperta e volta, desde o início toda a nossa história. Do primeiro ao último tempo, tudo fica claro agora. Sorriso no ouvido, seu corpo o brilho. Escapa o perigo, seu toque me leva ao delírio. A foto na carteira guarda o rosto da princesa. Nem um poema no mundo escreve a sua beleza. Na certeza, a frase certa no tom da canção. Muito amor pra dar, que pena que é um só coração. Tradução do amor, você me faz sentir o calor. Enchiu do que escorreu antes de sentir o fervor. A magia me fez olhar. A luz que brilha, olhos que falam bem mais do que qualquer. Deixa eu levar até onde sentimento vá. Plantei amor, colhi amor, destino. Não tem como apagar, tá revelado o segredo do nosso quarto pro mundo. Te fiz Adão, pra isso eu vá. Deixa eu levar até onde sentimento vá. Plantei amor, colhi amor, destino. Não tem como apagar, tá revelado o segredo do nosso quarto pro mundo. Te fiz Adão, pra isso eu vá.